Agora está a 63 milhas para a cidade de Salvador. Não recebo o modo chave. Essa gente de informação é que eu tenho que fazer esse ano, 2028, até 2029. 0 voo direto Santos, deve ter sido pesado, a partir de aí do Chile, do Brasil. Vamos ver 3 horas com o final, se não tem nenhum 18, do final 9. Merda Bato, 3 horas máximo, já vai ser Romeu, chama para ver. Puca, cruzado, 2,400, 3, cuidado. Comando 3, 1, 2, com a cabana de colagem. Comando 3, 5, 0, vou direto com o Jama. Próximo agora nessa posição. 10 horas e 5 milhas no Nordeste, passando o voo 050 para o 075, entrega de avançado. Direto já, nossa área 3312, sobe 350. Zero. seria isso. Eu tenho o programa de envolvimento, meu chefe, colaboração, com tudo em Santa Catarina. Sim, e eu estou passando um salão da guarda. Mensagem foi inconvenível, recebido para o controle. 0060 e última 016. Romeu Oscar, mais tenso, tem condições visuais e da presente tem condições de uma base pela direita, então é uma sete. graus, uma 2, ó. Faz 3 mãos e 2

Romeo, observe o trânsito do seu estacionamento. Localizado para a zona 73 na Bessonha. Thank you. is my mother. semana, obrigado. Muito bom dia, 2178, decola na sua escuta. 2171, está acabando a decolagem, segundo dia saindo com o número 3 com o ótimo, para o número 3 a 0. Bruno, ótimo, eu tenho a 0. Tem o que passar por dentro, é direto, mostra. 2171, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que liga. Juliano, 1 hora do final, 9. Pouso, novembro, Australia,